No programa Nossa Terra, Nossa Gente, 5 e 1, bom dia. A rádio difusora, você ouve até domingo. A rádio difusora, você fala com o consumidor certo, uma melhor hora do dia. A qualquer hora, a difusora traz a informação, a prestação de serviço, a utilidade pública e a música que o público procura. E é uma excelente vendedora de seu produto, permitindo que o consumidor fique sabendo de tudo sobre o mesmo. Isso dá ao anunciante a certeza de ficar bem investido e está sendo usado para custo público certo. A música em rádio difusora e garante o sucesso do seu negócio. Difusora, ano 9, a bolsa do rádio. E hora certa de posse de bola, assunto de quem quiser o assunto. 5 e 2. Nossa Terra, Nossa Gente, abraçando você onde quer que se encontre. Bom dia!